Sr. Arquiteto Carlos Veiga, foram então conhecidos os resultados das candidaturas ao ensino superior, nomeadamente os alunos que foram colocados na ESTGO. Que leitura é que faz desta primeira leva de alunos que foram então colocados na escola oliveirense? Estamos muito satisfeitos com os resultados das colocações. Este ano é um ano atípico. Foram, portanto, as médias subiram, há muito mais alunos como candidatos, o que demonstra que nos outros anos estávamos a vedar o acesso ao ensino superior a um conjunto de alunos que, provavelmente, por razões que as provas da frição explicarão, ficavam de fora do sistema. E este ano, nesse aspecto, é uma grande satisfação verificar que mais cerca de 20 mil alunos vão ter acesso ao ensino superior e vão poder continuar a sua formação. Relativamente à escola, portanto, os resultados estão alinhados com as nossas expectativas. Portanto, nós tínhamos a expectativa de ter umas boas colocações nos cursos de contabilidade, gestão e de marketing. Também na informática tivemos uns bons resultados. Este ano nós aumentamos o número de vagas e temos a expectativa de preencher as vagas que ficaram por preencher na licenciatura de Engenharia Informática, porque, como sabem, para a segunda fase há um conjunto de alunos que ficou de fora e, portanto, pensamos que as vagas que ficaram para preencher serão preenchidas. Relativamente aos outros cursos que tiveram colocações mais menores, há dois cursos que nós antevíamos a pouca procura. E temos alunos dos concursos especiais, dos alunos internacionais e também dos alunos que vieram do concurso especial para os alunos que estão, portanto, que fizeram o ensino secundário pela via profissional. E, portanto, creio que a escola, neste momento, tem que se centrar, sobretudo, no seu funcionamento, na fixação destes alunos na escola e garantir que vão ter um percurso escolar de sucesso e que vão ser bons profissionais. Muito bem. Sr. Arquiteto, vão decorrer então as matrículas para estes alunos? As matrículas neste momento já estão a decorrer. Nós este ano optamos por, temos uma plataforma a funcionar, optamos por fazer as matrículas, permitir que se realizem as matrículas totalmente online. Portanto, o aluno que entrou na escola pode realizar toda a matrícula através da nossa plataforma. Caso existam algumas dificuldades, temos preferencialmente o e-mail para responder a essas dificuldades. Se os alunos não conseguirem com essas indicações, poderemos fazer um atendimento presencial com agendamento para cumprirmos todas as regras de segurança. E, portanto, estamos confiantes de que os alunos resolverão a questão burocrática da matrícula de uma forma mais simples, mais cómoda, provavelmente até a maioria deles a partir de casa, e que a deslocação à Oliveira do Hospital seja para tratarem das questões do alojamento, para visitarem a escola e no fundo, para conhecerem a comunidade. Vai haver algum apoio específico por parte da escola para ajudar os novos alunos a encontrar alojamento na cidade ou ao redor? Sim, a escola está a fazer o que pode. Tem uma bolsa de alojamento para uma bolsa, portanto, as pessoas já nos se dirigem a nós e colocam as casas que têm disponível, os quartos que têm disponíveis para arrendamento na escola. Portanto, isto já é uma coisa que está implementada e a comunidade já reconhece como a melhor forma de divulgação, ou pelo menos uma boa forma de divulgação dos seus alojamentos. Agora, há um problema de base que ainda não foi resolvido e que tem que ser resolvido, mas que já não depende de nós. Claro. Que depende das vontades, sobretudo da autarquia, resolver o problema do alojamento de estudantes de uma forma estrutural. Portanto, e que passa pela criação de uma residência para os estudantes? Sim, creio que sim, e creio que isto reúne o consenso dos atores políticos, até porque isso já foi anunciado várias vezes, isto ainda não foi concretizado. Sr. Arquiteto, é então o início de ano atípico, tal como foi o final do último ano escolar, como é que a escola está preparada e quando é que começam também as aulas? As aulas estão a começar hoje, as apresentações, portanto o arranque das aulas é hoje. Todo o corpo docente estará, as aulas serão dadas a partir da escola, ou pelo menos a grande maioria das aulas, só em casos muito pontuais e muito excepcionais é que elas não serão dadas a partir da escola. Estamos a fazer um esforço de equipamento das salas de aulas para que as aulas possam ser transmitidas para alunos que não têm e não possam assistir presencialmente às aulas, portanto nós vamos... Os alunos que não estiverem presencialmente vão poder assistir à aula de casa e interagir com a aula e vamos ter, sempre que possível, o maior número de alunos possíveis na sala de aula. Como? E nós temos um problema que é conhecido relativo com as instalações e com algumas dimensões de turmas muito dispares. Portanto, temos turmas com muitos alunos e temos outras com alunos com um número muito mais reduzido de alunos. Sempre que possível, os alunos estarão na sala de aula. Quando isso não for possível, porque não há espaço para eles estarem em segurança, estamos a implementar um sistema que acreditamos que esteja em funcionamento a partir de meados da próxima semana, em que o aluno verificará se tem lugar na sala, ou seja, se faz uma marcação e para assistir à aula presencial. Isto sobretudo nas aulas em que haja um número de lugares físicos muito mais pequeno que o número de alunos. E a partir daí a presença será rotativa, garantindo sempre as aulas presenciais aos alunos com dificuldades educativas maiores, com alguma questão que surge. Essa situação depois será analisada caso a caso. Muito bem, portanto, está-me a dizer que a maior parte dos alunos vão ter aulas presenciais, mas há a possibilidade de alunos que não possam estar em sala de aula ou porque não podem, ou porque de facto já excede o limite do número de alunos, podem ter acesso a essas aulas exatamente, online. Exatamente. Nós pretendemos prestar o melhor serviço e temos aqui situações muito dispares. Podemos ter alunos que fazem parte de grupos de risco e que não, por alguma razão, não poderiam estar a correr risco nenhum de assistir às aulas e, portanto, temos que levar as aulas até aos alunos, pelo menos enquanto esta situação durar. Por outro lado, também temos aulas, sobretudo não em aulas teóricas, em que temos um grande número de alunos. E o que nós pensamos é que queremos garantir a comunidade em segurança, queremos manter a comunidade escolar também unida e, portanto, ter esta situação mista dá-nos aqui algum conforto porque nos permite ter alguma estabilidade no funcionamento das aulas, que é o mais importante, e garantir o acesso a todos aqueles que, maioritariamente, que o pretenderem, tendo que resolver aqui situações, se entretanto elas surgirem, que se coloquem. Portanto, eventualmente, vamos ver como é que as coisas evoluem e poderemos, portanto, o nosso objetivo é garantir a maior normalidade possível e o maior acesso termos todas as condições para que as aulas possam funcionar com normalidade e depois as avaliações e por aí fora. Teremos é que fazer algumas adaptações também em função da realidade e do que for da evolução de todo este esta situação durante as próximas semanas, os próximos meses. Sr. Arquiteto, relativamente então a este número de alunos que entrou na ESTGO e atendendo também aos alunos que continuam os seus estudos aí na escola, qual é que é a sua perspectiva do número de alunos total que este ano frequenta a ESTGO? Eu, neste momento, eu creio que nós vamos... Eu neste momento não lhe posso dar um número exato, até porque ainda estamos muito dependentes da situação das colocações das segundas fases. Eu creio que este ano vamos ter um crescimento líquido muito superior aos 150 alunos, considerando as licenciaturas, considerando também os cursos TESP, e não nos podemos esquecer que nós este ano fomos a concurso com maior, portanto, o maior número de vagas de sempre. Eu lembro que nós há uns anos atrás íamos a concurso com 97 ou 98 vagas, este ano fomos com 225, temos 160 alunos colocados na primeira fase, já temos 20 alunos colocados nos internacionais, colocados e matriculados. Temos também um conjunto significativo de alunos que vêm dos profissionais, portanto eu não me espantaria que o crescimento líquido este ano fosse superior aos 150 alunos. Muito portanto, bem, portanto... Penso que em breve chegaremos aos 600 alunos. E isto em Oliveira do Hospital, porque se incluirmos os alunos da escola fora da Oliveira do Hospital, neste momento já estamos muito perto desse número e, portanto, e aí só poderemos crescer. Fala de um crescimento. Que a cidade os acolha e também se adapte a este crescimento de alunos num momento em que as regras de segurança e para a instalação destes alunos também são mais e cada vez mais exigentes em termos de conforto e de instalações, quer dizer. Claro. Isto há aqui um papel muito importante da comunidade que tem que ser também ela proativa, porque a determinada altura nós podemos estar a captar alunos que depois não conseguem fixar-se e não conseguem estar em Oliveira do Hospital com conforto. E essa é a nossa preocupação e acho que este trabalho tem que ser feito também pela comunicação social e tem-nos sempre ajudado, tem estado ao nosso lado, mas é muito importante sensibilizarmos a comunidade para a importância da escola e para que se criem condições na escola para que os alunos se sintam bem-vindos, acolhidos e que sintam que a comunidade os quer em Oliveira do Hospital, porque eu creio que é reconhecido por todos a importância da escola na cidade e no desenvolvimento da cidade. Arquiteto, fala então em uma subida de 150 alunos, portanto é esta a previsão, mas no total da escola com quantos alunos é que vão contar? No total eu penso que ficaremos muito próximos dos 600. Será um dos números mais elevados de sempre, de frequência neste GO? Creio que se houve um momento em que tivemos mais de 600 alunos, foi num período em que os cursos tinham 5 anos e, portanto, e aí, como compreendo, o número de alunos era significativamente maior. Mas eu não tenho, confesso que não temos essa... não é o nosso referencial, portanto nós pretendemos crescer a um ritmo bom, sustentável. Não queremos aqui bater o recorde, mas eu creio que sim, que ficaremos muito próximo dessa meta.